Não é necessário comentar nada. Eu só vim trazer a camisa que eu havia prometido e espero que a barriga esteja joia. É. Escurinho, sabe que eu vou aceitar esse teu presente. Esse teu gesto pra mim significa o seguinte: duas coisas. Melhor, três coisas. Daqui a pouco eu vou dizer quatro, mas são três mesmo. Em primeiro lugar, a amizade que a gente tem já desde algum tempo. Mas eu quero relembrar aos ouvintes da Guaíba, e principalmente a você, Luiz Carlos Machado, que em 1969-68 eu era jurado de um programa de televisão, A Caminho da Grande Chance, no Canal 5, TV Piratini, que era apresentado pelo Humberto Reis, aquele que era o jurado do Flávio Cavalcante, na época que o Flávio Cavalcante era o Flávio Cavalcante de Ibope, né? Palavra proibida aqui na Guaíba. Bom, então o Humberto Reis, modéstia à parte, sempre procurava deixar a parte técnica da apreciação dos concorrentes ao programa pra gente, não sei porquê. E você foi participar como calouro. E você na época era juvenil do Esporte Clube Internacional. Beira Rio recente tinha sido inaugurado. Isso. E você ainda não tinha subido pro time de cima. Eu me lembro, Escurinho, como se fosse hoje. Você, inclusive, muito, muito, muito tímido, desengonçado, como convém um garotão, entende? Sem essa personalidade de craque de hoje. Eu me lembro que você, inclusive, estava de meia vermelha. Não sei porquê, eu guardei esse detalhe. E aí eu fiz, você tocou sua música e tal, todo mundo falou, chegou a minha vez para encerrar a apreciação dos jurados, e eu falei assim: Escurinho, musicalmente eu não vou lhe dar 10, eu acho que você tem muito ainda que construir para atingir um nível de levar nota 10. Vou lhe dar 8, me lembro que se fosse hoje. E de mais a mais, coincidência, a camisa é 8, hein? E de mais a mais, quero vê-lo como, no esporte, eu quero vê-lo como goleador do nosso clube, o Esporte Clube Internacional. E hoje você é goleador do campeonato. Certo. Tá, amizade, a apresentação na televisão, que eu disse que você um dia seria goleador, você acabou sendo. E em terceiro lugar, eu acho que eu aceito isso até com emoção, porque essa camisa 8 é a sua afirmação como profissional. Claro. Em 74, você, durante meio ano, só pretendia entrar na metade dos jogos. Certo. Com medo e com camisa diferente. Você tinha medo da camisa 8, que era um tabu, porque foi vestida por um outro grande craque, um outro grande amigo meu, que é o Braulio Barbosa, que hoje está no América. Você, com a força do Minelli, com a força da torcida, com a força da imprensa, você vestiu a camisa 8, se consagrou. Hoje em dia você é um jogador que não pode deixar de figurar nos 11 do Internacional. Isso, inclusive, um amigo meu, Radamés Bueno, não sou eu quem digo, disse assim: olha, aquele vozeirão dele. O Escurinho é um jogador que pode jogar mal, mas de repente resolve uma partida. Obrigado. Eu tinha que dizer isso. É, mas vamos parar de rasgar cedo aí também. Não, eu tinha que agradecer a lembrança do Escurinho. Onde você quase me matou. É, o Osmar deu 8 pro Escurinho, músico. E o Lauro, o que dá pro Escurinho, goleador do campeonato de 74? Você tá vendo ali como o aquário tá cheio? Pois é. O aquário é aquele outro lado lá, ó. A gente tá no estúdio e lá na técnica, além do Geraldino e do Bolhufas, tá todo mundo lá, o Bocássio, o Alcides, a Leonor, tá todo mundo. Por que que tá? Porque o Escuro tá aqui com a gente, Osmar, tá aqui com você especialmente. Seu Escurinho, o Rasolim perguntou qual é a nota? Seu Escurinho som, seu Escurinho futebol, é fogo. Deixa eu dar um abraço nesse crioulo também. Ô Lauro, escuta aqui, antes da gente começar a explorar a presença do Escurinho aqui, lobo não coube lobo, como é que ficou? Sexta-feira você foi meu convidado no programa, como é que é? Lobo não come lobo, só quando tá morrendo de fome. O Inter tava morrendo de fome, Osmar. E o Lauro, sexta-feira, nesse programa, diz assim: Osmar, domingo às 18h vai ser uma outra festa vermelha. E deu mesmo. É, e tinha que dar, né, Osmar? Não adianta nada, porque todo ano foi colorado, essa estatística maravilhosa, inédita, sem precedentes do Internacional. Escuro, que idade você tem, Escuro? 24. 24. Quer dizer, o Escuro nasceu em 50, no ano santo. Mesmo tendo acompanhado, criança ainda, aquele time de Paulinho, Salvador e Odorico, acompanhou, conversa, porque quem acompanhou fui eu. É, 50, 51, 52, 53, tetracampeonato, que era um baita time também. Mas nem aquele time, nem o rolo compressor conseguiram fazer o que o atual time do Internacional fez. Certo? Certo. Escurinho, você chegou a levar medo ontem? Houve preocupação de que o Internacional não pudesse ganhar do Grêmio ontem? Bom, é claro que a gente dentro de campo espera tudo. Num jogo a gente pode estar bem e tomar um gol. E é claro que a gente está esperando tudo, porque o Grêmio entrou motivado, tinha que vencer. Mas eu estava achando difícil o Grêmio fazer um gol, porque o esquema estava muito defensivo. Eles estavam tentando só no contra-ataque e seria difícil, porque o seu Minelli havia falado com a defesa, com o Figueiredo principalmente, cuidar o Tarcísio nos contra-ataques. E só se acontecesse um lance daqueles que a gente não espera e acontece às vezes. Hoje eu vi um cara pichando, não sei quem foi. Se lembrasse também não ia dizer, mas vi um cara pichando, dizendo que o Escurinho perdeu aquele gol, estava feito, estava 1-0 o jogo, né? E que nada, eu aliás conferi depois pela televisão, e você deu uma tremenda boa, pegou na veia, hein? Pegou. Peito do pé, é que o Picasso saiu bem, né, o Escurinho? Não, saiu muito bem, e eu me perturbei um pouco, foi porque eu dominei a bola e não cuidei o Picasso, pensei que ele estava dentro do gol, por isso que eu chutei. Aí ele tinha saído muito bem por sinal, e a bola pegou no peito dele, a bola sobrou pro Cláudio Miro, poderia ter tido sorte também de ter feito o gol, mas era para não sair o gol. Né? Pô, vou aproveitar, Osmar, dá licença. Por não. Ontem eu tava lançando uma questão no ar, e agora eu tenho a oportunidade de perguntar, o jogo passou, cabeceador de olhos abertos, é o caso do Escuro, coisa rara, a chuva naturalmente caindo de cima para baixo, atrapalha um cabeceador de olhos abertos, Escuro? Bom, atrapalha, mas é aquele negócio, quando a gente entra na guerra, não tem nada, tem que fazer tudo, tem que fazer o possível, sacrifício, e o problema maior foi ontem, foi eles estavam segurando muito, o carbono segurou muito, e eles estavam preocupados no meu corpo, eles não estavam preocupados na bola, de jeito nenhum, então eles dificultaram bastante e foi difícil o cabecear ontem. Aquele lance do gol, o Antieta deu o passe pro Valdomiro por causa da... ele pensou que eu tinha cabeceado e pensou, eu acho que eu estava em cima dele para cabecear novamente, então ele tentou aliviar. Escuta, Escurinho, entre a bola e o violão, qual é o mais difícil? Bom, a bola eu jogo há mais tempo, o violão eu acho que vai ser o mais difícil, acho que é o mais difícil porque a bola, eu acho que já nasci com esse negócio da bola, de jogar futebol. E o violão, tenho que aprender muita coisa ainda, e tô aprendendo muita coisa, hein? Mas o negócio é que tá construindo, né? Falando em violão, você gravou na Isaec aqui um compacto simples, né? O duplo. Duplo. Quando é que será o lançamento? Olha, eles me prometeram nessa semana, porque já faz 2 ou 3 semanas que a Cid atrasou a prensagem. Então, eles me prometeram nessa semana, garantiram, que viria o disco. Agora, vamos ver se ele chega aí. Quantas músicas gravadas? 4 músicas. Quais são? Inclusive, tem aquela do Chico. Do Chico Buarque, de lá. Exato. A do Chico, Maldita Mulher, essa é nova. Por que Maldita Mulher? Me perguntaram isso hoje. É a bola, meu Deus. Não tem nada que ver com a bola. Não. O problema é o seguinte. Tá, mas então. É isso aí. E que mais? Não tem nada que ver comigo. É isso que eu quero explicar. Ah, bom, isso é muito bom. E que mais, Curtis? Que mais? Dor de Amor e. A música dos Imperadores? É, a música dos Imperadores. Dos Imperadores do samba. Bom, já não é um privilégio do preliminar do Edgar Schmidt a presença do Escurinho cantando, só que dessa vez nós não temos o Escurinho com violão fazendo dupla com Lauro Quadros. Nós temos aí um tape que vem a ser a futura gravação em disco das músicas do Escurinho. Quer dizer, o povo colorado aí pode se preparar para comprar o disco do seu ídolo, do seu goleador, um compacto duplo que vai ser lançado muito brevemente. O que nós vamos tocar aí? É, Maldita Mulher, é a primeira faixa. Se ela te falou que eu ofereci o meu amor, mentiu, quer que brigues comigo. Tu sabes como eu sou, se ela aproveitou, quer ver um atrito entre amigos. Se ela te falou que eu ofereci o meu amor, mentiu, quer que brigues comigo. Tu sabes como eu sou, se ela aproveitou, quer ver um atrito entre amigos. Maldita mulher, quer nos fazer inimigo, é porque eu vejo perigo e você ser traído. Maldita mulher, saia. use a sinceridade, nunca entende em verdade entre dois amigos. Se ela te falou que eu ofereci o meu amor, mentiu, quer que brigues comigo. Tu sabes como eu sou, se ela aproveitou, quer ver um atrito entre amigos. Se ela te falou que eu ofereci o meu amor, mentiu, quer que brigues comigo. Tu sabes como eu sou, se ela aproveitou, quer ver um atrito entre amigos. Maldita mulher, quer nos fazer inimigo, é porque eu vejo perigo em você ser traído. Maldita mulher, use a sinceridade, nunca invente verdade entre dois amigos. O Escurinho, Luiz Carlos Machado, goleador do campeonato, com o futuro lançamento, gravação feita na ISAEC, brevemente com compacto duplo no comércio aí. Os ouvintes precisariam ter ideia do Lauro Quadros ouvindo a gravação e dizendo assim, o cavaquinho é fulano, porque o Lauro tá por dentro de tudo. É, Lauro, como é que é? Não, realmente, você sabe que na semana passada, quando eu participei do Discoramas, como seu convidado, você me perguntou qual é a boca da noite? E aí eu lhe falei, olha, tem ali na Lima e Silva, sem comercial, ainda lhe disse. Olha o segundo comercial aí. É, fazendo o segundo, tem caçamba e tal, ali brincam os caras do caçambão, conjunto joia. E essa gente bacana aqui, o Roxo, meu velho conhecido, que se agregaram ao caçambão para dar esse som bacana na voz do Escurinho. Qual é o lado da cabeça que você toca na bola escura? Porque eu tô vendo que o escuro tá com uma melena, melena é como se dizia no meu tempo, uns três ou quatro andares. Não, só tem, não tem mesmo contraste, olha, né? É uma fofura. É uma, ó, é um contraste. Estou tocando a mão aqui, é uma fofura. Quer dizer, se a maldita mulher, que é a bola, bate ali, amortece. Então eu quero saber se ele dá de testa. Como é que ele dá para que haja aquela impulsão da bola? Como é que é, velho? Não, é testa. É a testa que eu uso porque vai muito mais firme a bola. E se pega no cabelo, a bola sai muito fraca. Como ontem no lance aquele aliás, do gol. Aliás, que aí tocou no meio da cabeça e a bola saiu fraquinha. Aliás, você é um artista, né? Não só porque gravou um disco, é compositor, é goleador. Você fez ping-pong ontem com a Anchieta, né? Hein? Não. Ping na sua cabeça, entendido. Pong na cabeça do Anchieta e plum, no pé do Adonir. Agora surgiu, olha aqui, Osmar, surgiu um tenaz concorrente, o Escurinho na cabeçada. Um cara que cabeceia de nuca. Picasso. De nuca tu não cabeceia assim. Então, tá. Nunca foi nuca o pescoço aqui? Acho que foi pescoço, hein? Não, foi na cabeça. Foi na cabeça. Escuta aqui, Escurinho, dos 11 gols do campeonato, qual foi o mais bonito pra você? O mais bonito? Olha, é uma boa pergunta, hein? Eu acho que... Foram tantos bonitos que ele tá com dificuldade. Não, de Caxias? Não, foram mesmo. De Caxias? Me recordar. Eu não vi todos, Escurinho, mas pra mim o mais bonito, pra mim, minha opinião, foi aquele que você fez com o pé em Caxias. Pois é, eu tô achando. Que foge a característica dele, né? Bom, pode ser, mas eu acho... Não sei, eu acho que do gaúcho... O gaúcho eu também achei muito bacana. Não me recordo, teve um jogo que eu fiz do jogo do esportivo, parece que foi, que o Lula cruzou a bola e eu entrei pelo meio. O jogo aqui do Beira-Rio. Jogo eu não vi. Não, mas ainda aquela, em Caxias também, aquela torneada que ele deu, foi praticamente um chute de cabeça, um cruzamento forte do Valdomiro, que o Ronaldo chegou a se atirar para um lado, ficou sem pai nem mãe, e o Escuro tocou um chute de cabeça no ângulo superior direito, que foi bacana. O importante é salientar aqui é que depende muito do Valdomiro e do Lula, as cabeçadas, porque conforme eles cruzam, se vem forte, tem mais possibilidade também de cabecear bem forte. E eles cruzando bem alto, também o cabeceio forte, mas não tanto quanto eles com cruzamento forte deles da linha de fundo. É claro que depende de 50% deles, e acho que 50% mesmo. Modéstia, modéstia. O negócio é o seguinte, quanto à beleza dos gols do Escurinho, que é uma questão bem levantada pelo Ranzolinho, oportunamente trazida ao programa, nem todo mundo está de acordo. Os gremistas, por exemplo, acham horrorosos os gols do Escurinho. Escuro, seu disco então vai brevemente, vai estar no mercado, em todas as lojas? Se Deus quiser, agora essa semana via os discos. A distribuição vai ser de quem? Aqui, a gente vai ainda estar com uns planos, porque a Isaia que vai, parece que soltar um representante na praça. Uhum. E ele que vai fazer os negócios. Então, a gente tá... Quantos discos foram prensados? Olha, nós prensamos 1000 discos, vamos fazer em série de 1000 cada semana. O que eles puderem ir fazendo no Rio, eles vão mandando. Isso vai ser, fácil, vendagem fácil. Com a sua ajuda e do lado. Não tem problema, não. Escuta, nós estamos chegando ao final do programa, faltamos pouco tempo, mas eu gostaria de mostrar um trechinho que fosse da homenagem a Chico Buarque que você me disse que está diferente, hein? Está diferente da versão original, quer dizer, da apresentação original. A apresentação eu sozinha fica bem diferente. O problema do que o Caçambão e o Café Sonho em Leite, eles fizeram um arranjo muito bom. E eu acho que você vai gostar também. Então vamos ouvir. Eu quero chamar a atenção, Osmar, dá licença. Agora vou dar um de homem de som também. Prestem atenção. Você é homem de som. Prestem atenção no cara da flauta, que é o Pedro Homero, Barbixinha, do Caçambão, joia, joia. Então, tá aí a opinião do Lauro. É o Escurinho com homenagem ao Chico Buarque. Avisaram que você vai chegar. Como não poderia deixar de ser, a homenagem vou lhe prestar. Carolina já me disse que vai me ajudar. Januária na janela também vai te esperar. Avisaram que você vai chegar. Como não poderia deixar de ser, a homenagem vou lhe prestar. Carolina já me disse que vai me ajudar. Januária na janela também vai te esperar. Só uma frase, eu já tô de saída, Osmar. Tô dando meu abraço a você, o Escurinho, o Ranzolinho, o pessoal todo. Vou embora mesmo, mas só quero deixar no ar uma pergunta. Como é, com tudo isso, que o Grêmio vai ser campeão? Não pode ser campeão. Bom, minha gente, o negócio é o seguinte. Nós recebemos com muito prazer hoje a visita dos nossos colegas Armindo Ranzolinho, Lauro Quadros, o pessoal do Caçamba, é isso? Caçambão, Roxo, Gilmar. E do Luiz Carlos Machado, nosso particular amigo, Escurinho, que nos sensibilizou muito, nos oferecendo uma de suas camisas 8, camisa que ele conseguiu se afirmar definitivamente como um grande craque de futebol, um profissional, um vitorioso, por que não? Campeão. É, eu agradeço. Não agradece, rapaz, não agradece nada. Tem que agradecer porque teve horas ruins, como eu já falei ontem, e você me ajudou muito nos seus conselhos, e é isso que a gente tem que, eu pelo menos, eu acho que acontece comigo e deve acontecer com todo mundo, a gente reconhecer a ajuda de todos aqueles que nos apoiam nas horas ruins, e porque o importante é a gente vencer as horas ruins, porque as horas boas a gente sabe que tem grandes amigos, encontra amigos, mas para as horas ruins é difícil. E esse é o momento que a gente pode agradecer da melhor maneira possível, porque a gente termina, consegue uma vitória, consegue um campeonato, consegue se manter aonde que a gente sempre lutou. E eu só tenho a agradecer mesmo. Não agradece, não. O importante é o seguinte, o Escurinho, você chega nesse momento como campeão da cidade, do estado, artilheiro do campeonato. E ao mesmo tempo está prestes a ver lançado um disco com suas músicas, que foi seu grande sonho, sempre paralelo à carreira de jogador de futebol. Sem prejudicar, isso é muito importante. Porque houve uma época, e depois desmentiram, felizmente desmentiram. Houve uma época que andaram dizendo que alguém da direção internacional, não sei quem, teria proibido o Escurinho até de aparecer com violão na concentração. Isso é um crime, a gente inclusive berrou daqui. Mas está superado o negócio, quer dizer, então não agradece não, porque o importante é o seguinte, você é um vitorioso em todos, nos dois sentidos, como jogador de futebol e como compositor, vendo seu grande sonho, que é suas músicas gravadas, é o marco inicial, quem sabe lá, do sucesso da carreira como compositor. No mais, Escurinho, para frente, que o negócio é isso mesmo, você leva um grande abraço para a mãe Dina. Ok. Né? E um beijo para Cintia. Tá legal. Tá bom, né? Tá joia. Tchau, velho. Felicidade.